Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E é esse o país que quer sediar uma Copa do Mundo? Quantas vezes você já ouviu esta frase acompanhada dos clichês que na hora tudo vai dar certo e também que a hospitalidade do povo brasileiro compensará os problemas não resolvidos? Pensamentos, acima de tudo, perigosos, tão perigosos como o campo minado doado para a construção de um autódromo na cidade do Rio de Janeiro. Localmente, Foz do Iguaçu também tem seus campos minados, mas não no sentido de minas terrestres e explosivos. Nossas minas, que podem explodir sob nossos pés a qualquer momento, são fraquezas estruturais, como o nosso ainda acanhado aeroporto internacional, que mesmo com a reforma, continuará de alguma maneira insuficiente para o aumento de fluxo que espera-se para os próximos anos. Também a BR-277, que não é 100% duplicada no trecho entre Cascavel e Foz do Iguaçu, mas é a única via de acesso aqui à fronteira. A demora e a burocracia para a travessia das pontes com Argentina e Paraguai, outro problema, especialmente nos feriados turísticos, e os congestionamentos no acesso a pontos como o Parque Nacional do Iguaçu em dias de grande movimentação simultânea de visitantes. Esses são alguns dos grandes problemas estruturais que temos que resolver, e isso somente com obras e investimentos por parte das autoridades. Por outro lado, eventos como os X Games e até mesmo a organização logística aprimorada a cada período de feriado prolongado dão mostras de que a cidade pode, de alguma maneira, contornar bem seus fatores de limitação. Contornar, obviamente, não é a melhor e nem será a solução, mas sendo totalmente realistas, daqui até o ano que vem, precisamos aprender a jogar com as armas que temos, de maneira a tirar o melhor proveito de uma oportunidade única como o fluxo turístico internacional gerado por um Mundial organizado pela FIFA. Falando agora de outro tema ligado a 2014, acontece daqui a pouco, a partir da 1h30 da tarde, na antiga sede da Unifoz, atrás do Corpo de Bombeiros, ali na Avenida JK, o fórum preparatório que vai discutir as ações para o centenário de emancipação do município. Chance de ouro para ir até lá e cobrar das nossas autoridades uma reivindicação que vem insistindo em não sair do papel nestes quase 100 anos de história: a criação de um museu que conte a história da nossa cidade e da nossa tríplice fronteira. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, rádio CBN Foz no Facebook, ou então o nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 3 de maio de 2013. Bom dia. Blogueiro de Foz do Iguaçu faz estudo sobre divulgação dos atrativos da fronteira na internet e é pré-selecionado para festival internacional. Foztrans autoriza reajuste e tarifa do táxi ficará mais cara a partir dos próximos dias aqui na Terra das Cataratas. Presidente do Fundo Iguaçu é eleito executivo do trade no Prêmio Nacional Os 10 Mais do Turismo. Atropelamento de gato mourisco na BR-469 chama atenção para o excesso de velocidade na rodovia que dá acesso ao Parque Nacional do Iguaçu. Céu de Foz do Iguaçu ganha novo atrativo, paraquedismo turístico na Tríplice Fronteira. E no CBN Turismo deste sábado você confere também a programação de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. 11 horas e 6 minutos, CBN Turismo está começando. CBN Turismo. Tempo chuvoso aqui na Terra das Cataratas. Temperatura aqui na Baixada do Boici neste momento é de 23 graus. Sábado que começou com registro de pancadas de chuva aqui em Foz do Iguaçu e a previsão para hoje é de instabilidade, com chuvas ora mais esparsas, ora mais intensas, períodos de sol em alguns momentos. Estamos esperando, aliás, esses períodos de sol. A temperatura prevista pelo CIMEPAR é de 18 graus a mínima, máxima de 28. Para domingo, pancadas de chuvas isoladas, mínima de 15 e máxima de 25. E para segunda-feira, volta para o trabalho, céu claro e chegada de uma frente fria com mínima de 7 graus e máxima de 18, havendo inclusive previsão de geada para quarta-feira aqui na Terra das Cataratas. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos aqui de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, se você vai pegar a estrada no dia de hoje, atenção com as condições climáticas e com o fluxo de veículos que desde o início da manhã é mais intenso no sentido Foz do Iguaçu. No período da tarde, a expectativa é de movimento maior no sentido de saída aqui da fronteira. Cuidado no trevo da Avenida Paraná e também no trecho que segue em obras entre os municípios de Medianeira e Matelândia. Vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, na Ponte Internacional da Amizade, com o repórter Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Neste instante chove aqui em Foz do Iguaçu e na região da Ponte da Amizade. O motorista que se dirige a Ciudad del Este, no lado paraguaio da fronteira, não enfrenta filas para atravessar a ponte. Por outro lado, aqueles que estão retornando a Foz do Iguaçu estão encontrando um pouco de dificuldade, já que há mais lentidão na chegada à aduana brasileira vindo de Ciudad del Este, no Paraguai. O motorista deve ter um pouco mais de paciência para fazer essa travessia, especialmente na cabeceira da Ponte da Amizade. Guilherme? E olha como o Bruno relatou, no alto da ponte o trânsito está fluindo de maneira rápida no sentido Paraguai, mas na BR-277, ali na região do Jupira e da Vila Portes, atenção, temos congestionamento de veículos, motorista fique muito atento ao passar pela BR-277 no perímetro urbano aqui de Foz do Iguaçu. BR-469, tivemos nesta semana o atropelamento de um gato mourisco nas imediações da curva do rio Tamanduá, ali do lado do campo de golfe. Respeite o limite de velocidade em todo esse trecho, é um limite de 60 km por hora. E atenção também na rotatória de acesso à ponte Tancredo Neves, que tem tráfego pesado neste momento. Na rotatória de acesso ao Aeroporto Internacional Cataratas, bem ao lado de onde foram realizados os X Games Foz do Iguaçu e também no acesso ao Centro de Recepção de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, tenha cuidado ao passar por esses pontos. Em todos os casos, respeite a sinalização e trafegue com prudência. Vamos a conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu, novamente com Bruno Zanetti. O dólar nesta manhã de sábado é cotado aqui em Foz do Iguaçu a 2,04 para compra e a 2,12 para venda. O peso argentino é comercializado a 0,22 para compra e a 0,28 para venda. O Guarani, R$1 compra 1.970 guaranis e 2.070 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro é comercializado aqui em Foz do Iguaçu a 2.65 para compra e a 2.80 para venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno Zanetti. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1 milhão e 500 mil litros de água por segundo, que representa aí uma vazão na média para esta época do ano no Cânion do Rio Iguaçu. E a garantia também de excelentes fotografias. Claro que o céu nublado acaba atrapalhando um pouco o panorama, mas a paisagem nas cataratas é imperdível sob qualquer luminosidade ou vazão do rio. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos neste fim de semana, tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 11 minutos e o Fostrans, Instituto de Trânsito aqui de Foz do Iguaçu, autorizou o reajuste da tarifa de táxi na Terra das Cataratas. Os detalhes com o repórter Maurício Freire. Taxistas de Foz do Iguaçu começarão a trabalhar em breve com uma nova tarifa. O reajuste nos valores foi aprovado pelo prefeito Reni Pereira e oferece 10% à categoria. Os valores permaneciam iguais desde 2010 e o setor cobrava melhorias nos preços, conforme explica o superintendente do Fostrans, Ali Safad. Passados dois anos desse reajuste, né, houveram diversos aumentos em insumos utilizados para a categoria, tais como combustível, pneu, óleo, lubrificante. Então essa tarifa ela procurou atender essa defasagem na tarifa, né, logicamente, para que a gente conseguisse aí, praticar um preço dentro do percentual do GPM nos últimos dois anos. O novo valor já está em vigência, mas só deve ser cobrado a partir de junho, já que as mudanças no funcionamento dos taxímetros precisam ser feitas e aprovadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, conforme explicou o presidente do Sindicato dos Taxistas de Foz do Iguaçu, Marcílio Martins. Na verdade, quem faz essa troca do chip no taxímetro é a oficina nossa lá no sindicato, mas depois vem o ferimento do peso e medida. Na mesma hora que faz a troca, o peso e medida ele faz a troca e daí ele faz uma vistoria, né, ver se está tudo ok. Mas nós estamos dependendo dessa agenda do Inmetro, né, que ficou de confirmar para nós, ficar de mandar um e-mail, ligar para mim, e até agora não mandaram nada para mim. Estamos aguardando, na verdade, o Inmetro, quando que eles poderiam fazer essa vistoria. A categoria pedia 20% de reajuste, mas ficou satisfeita com os 10 aprovados pela prefeitura. De acordo com o presidente do sindicato, a categoria não deve reivindicar mais aumento este ano. Que, na verdade, o prefeito já deu o ok dele, né? Agora tem que esperar só o ano que vem. Vai ter que aguentar esse ano, esse resto de ano aí, nesse preço. Daí o ano que vem, mês de março, o ano que vem, na troca de novo, no ferimento do Inmetro, aí então aí a gente perde de novo, né? Mas não dá para pedir mais, não adianta, já deu o parecer dele, né? Na nova tarifa, o veículo parte do ponto inicial com o taxímetro em R$ 4,09. Em bandeira 1, roda a R$ 2,76 por quilômetro. Em bandeira 2, serão R$ 3,09 por quilômetro rodado. No reajuste, as tarifas de Foz do Iguaçu ficam mais caras que a de Curitiba. Na capital do estado, o táxi parte em R$ 4,00. Na bandeira 1, cobra R$ 2,00 por quilômetro rodado. Em bandeira 2, a tarifa vai para R$ 2,30 por quilômetro rodado. O preço do táxi em Curitiba se mantém o mesmo desde 2010. Ainda assim, o superintendente do Fostrans acredita que os valores cobrados em Foz do Iguaçu estão dentro do patamar das cidades de mesmo porte que a Terra das Cataratas. Comparadamente com outros municípios do mesmo porte, como Londrina, Maringá, Cascavel, a nossa tarifa estava bem aquém, né? E com essa adequação no ajuste, agora ela se equivale a essas tarifas também. Foz do Iguaçu conta hoje com uma frota de 380 veículos. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11 horas e 14 minutos. CBN Turismo. E já estão em marcha os preparativos para a edição 2013 da Fartal, a Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do Iguaçu. O evento que é considerado o principal evento, a principal festa popular do calendário do município, terá novidades e melhorias no Parque de Exposições do CTG Charrua, como detalhou em entrevista aqui na CBN o presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Alexandre Freire. A Fartal ela começa esse ano, é a 37ª esse ano, e ela começa dia 6 de junho até o dia 10 de junho, que é uma segunda-feira, um feriado, que é o encerramento dela. Esse ano vamos fazer 5 dias, ano passado foram 10. Então esse ano a gente, em conjunto com conversas com todos que fizeram ano passado, entidades e tudo mais, não foi muito agradável 10 dias, é muito extensa, é muito trabalhosa. Então esse ano a gente resolveu fazer 5 dias. E nessa mesma linha nós tivemos semana passada reunião com todo o pessoal nosso da Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Guarda Municipal, Foz do Iguaçu, todo esse pessoal que vai estar trabalhando na Fartal, que estará conosco, nós já tivemos a reunião para realmente já começar a mexer. Lá a gente já está mexendo, que é a troca de fiação, iluminação pública, passar uma máquina, cortar, fazer toda a poda de árvore, tudo isso a gente já está adiantando para que duas semanas antes a gente já esteja com tudo pronto. A questão do estacionamento, uma boa pergunta que você fez, é bom que as pessoas entendam que o estacionamento ele não pertence, no caso quem está realizando a Fundação Cultural, não pertence à Fundação Cultural. Ali é do Clube do Cavalo e é feita uma parceria com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, eu acho que isso foi, inclusive, foi grande reclamações do ano passado, foi o estacionamento. Mas a Guarda, nessa reunião que tivemos, colocou que eles queriam melhorar, passar máquina, colocar pedrisco, melhorar bem o acesso. Mas aí o pessoal do Clube do Cavalo parece que não aceitou. Devido a essa grande reclamação, esse ano parece que ajustaram. Então, assim, a Guarda vai dar uma melhorada no estacionamento. A gente está ajudando com a iluminação. Eles vão fazer de tudo para que dessa vez o munícipe tenha mais conforto ao estacionar seu carro. Palavras de Alexandre Freire, presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, sobre a Fartal 2013, que teve ontem sua programação musical divulgada. E esse barulho infernal que você ouve no fundo é o de uma das atrações musicais confirmadas para a Fartal 2013, que terá, além dos funkeiros do Leque Leque, Fernando e Sorocaba, Naldo e Marcelo Bonfá, ex-integrante da banda Legião Urbana, com tributo à banda que marcou história no rock brasileiro. Essas informações foram divulgadas ontem pela Fundação Cultural e, meu Deus, vamos pro intervalo trocar de trilha, né? E daqui a pouquinho, no CBN Turismo, vão saber mais a respeito do atropelamento de mais um felino na BR-469. O ouvinte KKSP comenta aqui pelo Twitter que é comum ver veículos trafegando a mais de 100 km por hora na BR-469. Enfim, realmente, motoristas costumam se exceder neste trecho. Vamos saber também mais sobre os carros históricos que estão abrilhantando as ruas aqui de Foz do Iguaçu com um encontro de proprietários de Ford A aqui na Terra das Cataratas. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 25 minutos aqui em Foz do Iguaçu e o superintendente de comunicação social da usina de Itaipu, Gilmar Piola, está entre os escolhidos na edição 2013 do Prêmio Os 10 Mais do Turismo, promovido pelo grupo Travel News. A entrega será na terça-feira em um jantar no Terraço Itália, na capital paulista. Piola será premiado na categoria Executivo do Trade. Realizado há 28 anos, o prêmio tem diversas categorias, abrangendo profissionais do trade, da aviação e da hotelaria, produtos ou serviços, empresas e destinos turísticos. Segundo os organizadores, os critérios de escolha são o desempenho comercial, a capacidade de inovação, a criatividade e o sucesso nas realizações. Entre os premiados nesta edição estão o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, como personalidade do ano, o Hotel Hilton Lima Flores, como o melhor hotel internacional, o estado da Paraíba como destino turístico nacional do ano e também muitos outros homenageados. CBN Turismo. E a imprudência dos motoristas que trafegam acima da velocidade permitida na BR-469, que dá acesso ao aeroporto e ao Parque Nacional do Iguaçu, fez mais uma vítima nesta semana. Um exemplar de gato mourisco foi atropelado nas imediações das curvas do rio Tamanduá. Um exemplar de gato mourisco foi atropelado na manhã desta terça-feira por um veículo na rodovia das Cataratas, na altura do rio Tamanduá. De acordo com testemunhas, o veículo em alta velocidade vinha ultrapassando pela terceira faixa da rodovia no sentido aeroporto-centro de Foz do Iguaçu quando bateu no animal, que teve morte instantânea. O responsável não foi identificado. Após a chegada da Polícia Ambiental e Guarda Municipal, o gato mourisco foi levado ao Parque Nacional do Iguaçu para ser examinado por técnicos do Carnívoros do Iguaçu, projeto institucional do parque em parceria com o Centro Nacional de Pesquisa para a Conservação dos Predadores Naturais, que tem como objetivo estudar a onça-pintada no Parque Nacional do Iguaçu. O animal atropelado é um macho adulto que pesava 6,3 kg. Foram coletadas amostras biológicas para posteriores exames e compor o banco genético do projeto. Ao contrário de muitos outros felinos, o gato mourisco possui hábitos principalmente diurnos e se alimenta de pequenos roedores, répteis e aves. Ele ocorre em todos os biomas brasileiros, menos na porção sul do Rio Grande do Sul, e não corre risco de extinção. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11h28. CBN Turismo. E por falar em carro aqui na fronteira, mas de carros antigos e conduzidos com responsabilidade, Foz do Iguaçu recebe até amanhã um encontro de proprietários do histórico Ford A veículo que desbravou as estradas do Brasil no século XX. Os veículos estão concentrados em frente ao Hotel Carimã e quem esteve por lá para conversar com os adoradores do chamado Fordinho foi o repórter Bruno Zanetti. Cerca de 30 veículos Ford A fabricados entre os anos de 1928 e 1932 estão aqui em Foz do Iguaçu. Os colecionadores desses veículos de várias partes do Brasil, mas principalmente do Paraná, já que é uma iniciativa do Clube Fordinho aqui do Paraná, onde eles chegaram na última quarta-feira, feriado de 1º de maio, fizeram visitas às Cataratas do Iguaçu e hoje devem se dirigir até a usina de Itaipu. Os colecionadores ficarão na cidade até o domingo. Eu vou conversar aqui com o fundador do Clube Fordinho no Paraná e hoje diretor social do clube, Raul Beltrame, para falar um pouco mais sobre esse encontro. Bom dia. É isso. Bom dia, CBN. É um prazer muito grande e quero convidar o povo de Foz do Iguaçu que acompanhe esse movimento, ou se não quiser acompanhar o movimento, que se dirijam ao Hotel Carimã. Os carros estão aqui na frente e vão ficar hoje o dia inteiro. No domingo de manhã, cada um vai se retirar para o seu destino. São várias quilometragens, os argentinos vão andar 1.800 quilômetros, nós de Curitiba uns 600 e pouquinho, o pessoal de São Paulo mais de 1.000. Então, amanhã de manhã acabou a brincadeira, infelizmente. Mas eu queria que o povo de Foz do Iguaçu, e de região onde é ouvida a CBN, que aproveite essa oportunidade inédita do terceiro encontro do Ford A aqui em Foz do Iguaçu. Quem não vier, não tem importância. O ano que vem, nós estaremos com 60 carros. E se não vierem no ano que vem, no outro próximo ano, em 2015, se Deus quiser, nós estaremos aqui nessa mesma cidade com mais de 100 Fordinhos. Como é que surgiu essa paixão por esses veículos aí, que foram fabricados num momento em que o Brasil praticamente não tinha veículos no país e poucas estradas também, né? Exatamente. O Fordinho foi o rei. Foi o carro que desbravou o Brasil inteiro. É, existiam estradas carroçáveis e o Fordinho foi o grande pioneiro, onde o que tinha os caminhos viraram as estradas que tem hoje, graças ao Fordinho, que é um carro altamente resistente, tinha na época já manual de manutenção e com isso trouxe uma grande facilidade de integração. O Ford fez uma grande vitória dele, foi unir o povo, fez o povo andar, fez o povo conhecer, fez o povo andar sem cansar, em cima do Fordinho 29, que são as relíquias que nós preservamos e amamos. Essa paixão nós queremos trazer por 3 anos consecutivos para Foz do Iguaçu, e queria justamente a população olhar. São carros de novela. Quem não assistiu a novela Cravo e Canela, são esses carros que participaram daquela novela. A Dona Flor, seu marido, tem vários outros que passaram na Rede Globo, onde são usados os nossos carros. Desculpe eu falar numa rede de televisão, que eu acho que não tem nada com a CBN, mas o objetivo é justamente isso, é divulgar. Me perdoe se houve alguma falha aí de ligação da CBN com a Rede Globo. É tudo mesmo o grupo, Rede Globo de rádio. E uma situação também que eu gostaria de comentar com você, os carros vieram andando, não teve nada de em cima de caminhão, não, né? Passaram pelas estradas normal. Como é que foi as pessoas que olham esses carros nas estradas reagem? É evidente que eles se assustam. Eles se assustam, em primeiro lugar, com a nossa velocidade. Porque todo mundo fala que o Fordinho anda às 40, 50 por hora. Andava com essa velocidade porque não tinha estrada. É evidente que a única alteração que nós fizemos nesse carro foi a mudança da coroa e do pinhão, que é uma relação, e com isso os carros estão andando com a velocidade comparável com os carros modernos de hoje. Nós estamos andando na faixa acima de 80 e abaixo de 100. Agora, tem carros aqui que andam muito mais que de 100 por hora. Raul Beltrame, muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN. Aproveite bem a passagem aqui por Foz do Iguaçu, as visitas, e volte, né, sempre assim, para trazer esses veículos aqui para a população de Foz do Iguaçu. Eu quero agradecer a você, ao repórter, por essa entrevista, por esses alguns minutos que eu perdi da rádio, e quero novamente reforçar que o povo venha visitar essa exposição de carro. Obrigado ao Raul Beltrame, fundador do Clube Fordinho aqui no Paraná, hoje diretor social do clube, e mais de 30 veículos Ford A, um mais bonito que o outro. Guilherme, eu estou aqui diante deles, que estão todos empilheirados em frente ao Hotel Carimã, e eles ficarão até o domingo aqui. Volto com você nos estúdios da CBN.

Estes são os participantes aqui de Foz do Iguaçu. Os pratos apresentados vão de costelinha de porco à receita de tilápia. Eles concorrem com restaurantes de outras 16 cidades paranaenses. Cada restaurante prepara um prato a partir da comida do lugar, utilizando ingredientes da região. Para conhecer os pratos e saber mais sobre o evento, basta acessar o site oficial do Festival Brasil Sabor. CBN Turismo. E Foz do Iguaçu deve ganhar ainda no mês de maio um atrativo mais do que radical. Detalhes com Bruno Zanetti. A partir de 10 de maio, turistas e amantes de esportes radicais vão contar com um novo atrativo em Foz do Iguaçu. Uma empresa da cidade vai oferecer diariamente saltos de paraquedas, principalmente o salto duplo, disponível para pessoas sem qualquer experiência. Para a operação, será utilizado o avião suíço Pilatus Porter P6, considerado o mais moderno e seguro para a prática do paraquedismo, que fará os voos a partir da pista de pouso da estância Hércules, localizada próximo à usina de Itaipu. A inauguração será às 8 horas da manhã do dia 10 de maio, na estância Hércules, com um café da manhã oferecido pela Itaipu e pelo Iguaçu Convention Visitors Bureau, parceiros da iniciativa. A abertura oficial vai contar com a presença de todo o trade de turismo da cidade, além de empresários, parceiros e de autoridades de Foz do Iguaçu e região. Bruno Zanetti para a CBN Foz. 11h59, acontece logo mais à 1h30 da tarde um fórum preparatório para debater as celebrações do centenário da emancipação do município de Foz do Iguaçu. Este fórum acontece na Unifoz, ou melhor, na antiga sede da Unifoz, onde hoje está o Nila Centro, na Avenida JK, ao lado ali, bem atrás do Corpo de Bombeiros, na Alameda Rui Ferreira, ao lado da Avenida JK. Vamos agora brevemente à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Na ONU Music Hall tem um concurso sertanejo com o DJ residente, também na Woods Bar, João Vitor e Matheus, Douglas e Ana Paula, Base 2 Rock no Zeppelin Old Bar, a festa Lightness no Sandia Party Bar e também atrações no Paraguai e na Argentina. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 3 de maio de 2013. Voltamos no próximo sábado às 11 horas da manhã. Fique agora em Rede Nacional com o repórter CBN. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.